ao nosso Deus, com danças e com brados de vitória. Só Ele é digno de adoração, batendo palmas, entronizando o Rei, proclamando sua grandeza. Só Ele é Deus em toda a terra, digno de adoração em todas as nações. Levantamos o Teu nome, Jesus, digno de adoração em todas as nações. Levantamos o Teu nome, Jesus, digno de adoração, de adoração. Batendo palmas, entronizando o Rei, proclamando sua grandeza. Só Ele é Deus em toda a terra, digno de adoração em todas as nações. Levantamos o Teu nome, Jesus, digno de adoração em todas as nações. Levantamos o Teu nome, Jesus, digno de adoração. Glória e o poder para sempre, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. O louvor, a honra, a glória e o poder para sempre, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. O louvor, a honra, a glória e o poder para sempre, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. O louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Hey! Em todas as nações levantamos o Teu nome, Jesus, digno de adoração. Aplauda Ele, Ele é digno de adoração sempre.